preciso mudar o sistema policial, porque ele estava toda pau. Gente decente, é preciso mudar o sistema policial, porque ele estava toda pau. Gente inocente, que tem que proteger a população. Se me agredindo, eu vou cidadão, sem nenhuma razão. Agressão, repressão, agressão, repressão. É preciso mudar o sistema policial, porque